cadeia, inferno, cair pro sono eterno. Que pra morrer basta estar vivo, eu falo sério. No cemitério, mais um que perde o ego. Maldade no coração, dinamite pros irmãos então. Se tem problema, aqui não tem esquema. Aí eu te pergunto pra você qual é o seu dilema. Morrer na ambição, sem dó e nem perdão. Se entregar tão fácil assim, escuta aí, irmão. Não sou poeta, mas dou a ideia certa. Não sou doutor, mas eu vou te falar quem eu sou igual a você. Aí daquele jeito, o ódio e a maldade guardada no peito é com rancor, assim não se segue a vida. Eu sei como é que é ter que conter a ira, de detonar, espalhar o terror na favela. Aí me lembro o quanto a vida é bela, de quantos já se foram, de quantos estão marcados. É chegado o inimigo noiado. De qual lado você tá, meu chegado? Só quer saber de ficar encarqueirado. Tudo bem, cada um tem sua opinião. Tá normal, um frevo de versão. Se vê a forra, aí os homens doida. Faz casinha e faz campana até que sai da toca. É no flagrante e a cena é constante. Esquema sujo tipo polícia e traficante. 15 quilômetro e desce pra um 16. E olha só que não foi só dessa vez. Tu fica doido, aí entra no jogo e não separa mais o trigo do joio. Ouro de tolo, o final é o calabouço. Não adianta aqui ser carne de pescoço. Já provei do veneno que puseram pra mim. Já testei aquilo que você não viu. Se não é o bastante, aí eu dou um tempo, porque minhas palavras não se vão com o vento. O velho rei Paulinho só pros chegados. Aí compadre, o esquema tá armado. Encontre o seu caminho, faça a sua escolha. Não vai dar nada, se der é pouca coisa. Aí, eu também pensei que não dava nada. Cabeça nova, fui iludido pelo crime. Caí pra dentro, inventei de meter uma fita e foi mal. Fui preso, julgado e condenado. Puxei 12 anos de janela. Fui humilhado, torturado, baleado. Passei por 3 rebeliões. Vi vários irmãos meus perderem a vida. Sofri demais e fiz sofrer quem não tinha nada a ver com os meus problemas. Quem já não quis ter carro, mulher e dinheiro. Quem já não quis ter status e ser o primeiro. Destaque, sente o baque. Pra onde foi tu? Que minhas considerações pro sabotagem. Tic-tac, o relógio aqui não para. Chiclete bruno, sofrimento que não tarda. Se chora a mãe, chora o pai, chora os irmãos. Companheiros de ofício acabam no caixão. É tipo assim, se chora nunca ri à toa. Só pra você ver como é que são as coisas. Te goram, cresce o olho, desperta inveja. Mas mesmo assim não se leva a sugesta. Quando você tá subindo, leva uma rasteira. Vida traiçoeira, sem eira e nem beira. Aí você se imagina o pareja. Mocinho ou vilão, sei lá, traz mais uma breja. Sem sequela, só pra aliviar a garganta. Nesta vida as chances são tantas. De se matar, pro crime ingressar. Talvez um final trágico na cadeia. São poucas chances, mas você é quem sabe. Deus que me guarde, mas antes que eu saque. Não quero ser herói, mas nenhum otário. Vai me fazer pensar ao contrário que Deus é Deus e aqui não tem pra ninguém. Sobreviver é assim, sobreviver é a lei. Onde o rico catia com o pobre. Onde os ladrão nunca dá de mole. Esse é o sistema afinado e falido. Uma verdadeira máquina de fazer bandido. Encontre o seu caminho, faça a sua escolha. Não vai dar nada, se der é pouca coisa. Eu também achava que não dava nada. Comecei fumando maconha, fui me envolvendo aos poucos. Quando me deparei com a realidade, já tinha tomado tiro, sido preso. Me encontrava em uma casa de recuperação de viciados em drogas. Mas graças a Deus e ao hip hop, dei a volta por cima e o sistema não me fez de refém. De refém, de refém. Finado Rômulo foi e não voltou mais. Até onde o crime chega é um perdido na paz. Sem caô, papo reto e ligeiro. Noite, pesadelo, angústia e desespero. Qual é o final? Aqui ninguém sabe. Só Deus do céu sabe da verdade. Amigos indo, amigos se testando. Se matando no crime, nas drogas se acabando. Eu vou orar e pedir proteção pros meus filhos e pros seus. Sangue bom. Aqui é rei, cirurgia, faro fino. Muita ideia, esquema positivo. O céu é testemunha de muitas loucuras. Quem é que não quer viver nas alturas? Sem sangue na rua, aí eu tô ligado. Sem treta, sem guerra, se vive um bocado. Siga a instrução, esqueça a lei do cão. Uma lição, o sangue dos irmãos. Encontre o seu caminho, faça sua escolha. Não vai dar nada, se der é pouca coisa. Aí, aqui na terra todo mundo se diz é bom, tá ligado? Do mocinho ao bandido. Todo mundo acha que quem morre vai direto pro céu. Aí, não vai dar nada, moleque. O papudão tá cheio, tá ligado? A casa tá cheia. Ô louco, acorda, maluco, a verdade é outra, tá ligado? Só quem morre em Cristo Jesus é quem vai direto pro céu. Isso quem me diz é a Bíblia Sagrada. Malandro que é malandro, cola é com Deus, sacou é? O inferno nem aqui não, louco. O inferno nem aqui não, maluco. Acorda, louco.